China tem agido sem receber ordens. China, a mulher cavaleiro? E aí, galera, começa agora mais uma edição sobre músicas e animes. E hoje eu estou aqui na presença do Bebop. E tô aqui, pessoal, vamos lá. Hoje vai ter muitas músicas estranhas, né? Engraçadas, ou não. Vamos lá, então. Da Loba. Alto astral. Da Ana. Faça um círculo, é a Terra. Vai, planeta. Planeta, coração, vai. E o Luke? Água. Ué. Planta! Tem que a planta? Não, que planta, cara? Meu Deus, cara. Eu sou o Vlasio Júnior e hoje a gente vai falar sobre músicas engraçadas de anime. Tema que foi escolhido pela Ana. Inclusive, aproveitando, né, que o padrinho não tá aqui pra fazer as indagações. Ana, por que você escolheu esse tema? Porque, na verdade, eu invejei o tema do Eric. Inveja é feio, viu? Mas é porque daí eu tinha escolhido uma música pra esse tema e vocês escolheram outro. Daí eu pensei, não, eu vou pegar esse tema quando for minha vez. Ok. Vocês vão saber que música é. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Ah, então vamos aproveitar, né? Ana-chan. Começa aí, sua primeira indicação. Minha primeira indicação é do anime Kuroshitsuji, Manteiga Preta, nosso amigo. Exatamente, né, Bebop? E o nome da música é Kamino Migide Chicken Curry Rain, que é a música tema do Agni, do mordomo indiano, e a música é basicamente uma receita de curry. Ele narrando uma receita de curry. É bem. E é fofinha demais. Como é que é o nome da música? Kamino Migide, Chicken Curry Rain. Ah, a mão direita curry. De Deus, capítulo Chicken Curry. Ok. Como você falou que curry? Eu usava frango no curry? Sim, tipo, é o prato. É porque eles não podem comer vaca lá, né? Boi. Onde, cara, que não podem comer vaca e boi? Na Índia? Não é? Índia, realmente. Não é sagrado? Sim. É sagrado, porra. Mas tem um curry com frango. Ah, mas tem, mal. Deve ter curry com vaca no Japão. No Japão. Tem, mas de frango também tem tanto quanto. Tem curry com maçã. Com frango fica melhor até. Fica melhor? Só pra eu acho. Eu acho bem melhor com frango. Parece que ele absorve melhor o curry. Faz tempo que eu não como curry. Eu nunca comi isso. É bom. É uma delícia. Eu acho que é o prato mais pedreiro do Japão. Arroz com carne, o frango, legumes e um molhão de curry pimentado. Eu sou um herege. Se eu fosse pro Japão, apesar de eu gostar muito do país, eu ia lá pra comer no McDonald's. Não ia dar certo. A única coisa da culinária japonesa que eu como normal é o kunimiyagi. Nem com aqueles com carne, tipo teppanyaki, tempura. Sim, mas... É japonês. É especial, né? Mas eu não como peixe, então... As pessoas acham que comida japonesa é apenas peixe. Não é. Não, o problema é que lá a carne é cara, então a gente tinha que ser rico pra morar no Japão. Exatamente. Ou podia comer no McDonald's. Ou a gente podia entrar no mercado na época de bentô ficar mais barato, brigar com as pessoas. Sim. Exatamente, também podia acontecer isso. Nossa, ou viver de lamen também. Ah, mas aquele lamen grandão deve ser uma delícia, né? Deve ser, mas... Aquele que vem com ovo e vem com todas aquelas infinitas coisas. Apesar de eu não gostar muito de cup noodles ou coisas do tipo, eu tenho vontade de provar esses ramen. Acho que é bem melhor que cup noodles. Totalmente diferente. Pariu. Pra quem viu Space Dandy episódio 2, né, Bebop? É o 2? Não quero falar sobre isso. É aquilo, sabe? Eu não quero falar sobre isso. Mas é pouco higiênico porque o cara chora. Eu não comeria, sem spoiler. Eu não comeria. Que frescura. Eu não comeria. Vocês não têm a alma de sobrevivência. Não. Eu viraria um zumbi fácil. Ele. Sabe que... Inclusive, depois que eu descobri que ser um zumbi não é uma coisa ruim, eu viraria fácil. Como não é? Quem disse isso pra você? Me disseram aí, tem uma teoria de que se o mundo fosse dominado pelos zumbis, não seria muito melhor. Ah, onde você viu isso? No BuzzFeed? Não, foi não Space Dandy mesmo. Pior ainda. Melhor episódio de todos. Eu só vi até o quinto. Foi bom também. O quinto foi foda. Eu tenho que ver o resto. Qual era o anime que o Ana citou aí? Era Manteiga Negra. Ah, sim. Black Panther. Vocês voltam inacreditável. É, né? Por favor, diz de novo qual que é a sua música pra o pessoal ouvir. É Camino Migde Chicken Curry Rain, do Agnew. Então fiquem com essa música. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Voltando aqui, é a vez do Luke Lucas dar a sua primeira indicação. Eu vou citar a música mais rápida desse podcast, acho que do Gitbook, que é a música para deixar as pessoas com sono de Seto no Hanayame, Sleeping Song, que é absurda. É, eu não consegui assistir que eu dormi no meio do caminho. A música é tão absurda que até as máquinas começam a dormir, né? Os mísseis caem. A inteligência artificial, ou não sei. Isso me lembra Marte Ataca. Mas eu acho que todas as músicas lá são fodas, cara. A música da guerra é espetacular. A música do herói também, que transforma o cara no estilo do no Ken, que é foda. A música da guerra mostra que transforma todo mundo em zumbis nazistas. E a música do herói transforma todos em Keishiro de Hokuto no Ken. Tem a batalha de música que as pessoas não aguentam as vibrações das sereias e começam a ficar loucas, virar zumbi na roupa no meio do palco. É maneiro. Chupa a Macrosa, então. Esse anime é demais. Cadê seu Macrosa aí agora? Muito obrigado, finalmente. Uma música desse anime aqui, finalmente. Sendo que a música tem 10. Ah, tudo bem, né? Mas vale a citação. Quanto tempo da música? É, o anime tem uns 10 segundos. Ela usa também pra o cara tinha virado um gigante, eu tinha que acalmar ele, teve que cantar a música. Música lenta, Sleep Song. Então fiquem aí com a música Sleep Song, de Seto no Hanayome. Você tem ideia de quem canta? Alguma sereia, né? Sei não. É no anime a Sanchan. A voz não é dela não. Lalipo, lalipo, lalipo, lalipo, lalipo, lalipo, lalipo, lalipo, lalipo. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Bebop, por favor, qual é a sua primeira indicação? É Tsukurima Show, de Azumanga Daioh, é uma música. Tsukurima Show, ta ta ta ta ta, thank you, cara. Já cantou uma música. Próximo. Aí. Essa música aí. Ela fazendo uma receita de um. A música é tão rápida quanto a do Luke. É um bolo, é um doce, né? Que ela faz receita. É a música é a receita. Os gatos, parece uns gatos. Esse japonês adora uma comida na música. Funciona. Essa música foi uma música do almoço de um evento que eu organizei. Sério, cara? Tu fez isso? Foi, né? Porque tem a hora da parada pro almoço. Então o vídeo da parada do almoço era com essa música. Oh, perfeito. Mas é uma ideia bacana de fazerem receitas com músicas, cara. A pessoa nunca vai esquecer a receita. Não lembro nem um pouco da receita dela, cara. Era 10 segundos ela fazia um bolo. Não, mas era zoação, pô. Mas a receita existe, apesar de tudo. Você que não assiste o filme, assim. Pra dar uma animada, eu não gosto desse anime, sabia? Olha que vergonha. Que heresia, putz. É. Meu Deus, que heresia. Dormi. É, cara, e depois chama a Ana de hater e ninguém sabe por quê. Não, hater. É uma heresia. Ana, dessa vez. Aí fala depois que pode com o Rumble, vai, pode falar. Nunca vi esse negócio aí. Acho que o Rumble é bom, Ana, não vai falar mal, não. Eu não vi. Não, não vê comédia, cara. Eu não vejo comédia, não gosto de comédia. É, ela não é o estilo que ela gosta, assim. Eu não dou risada. A Ana é uma pessoa triste, ela não ri. Eu rio de, sei lá, pessoas morrendo. Olha aí. Olha. Sabe uma comédia pra mim? É Phantom Blood. Meu Deus. Eu ri tanto em Phantom Blood. Meu Deus. Ana Black Block, queimando as suas. Chance de humor peculiar. Ô Bibop, termina logo aí, fala sua música de novo pra gente passar pro próximo bloco, porque tá muito triste esse bloco. É só me explica o que significa Azumanga. Azumanga? É porque é o mangá do Azuma. Sério? Não, é uma manga é azul. Sério. Eu achava que era uma manga azul mesmo. É uma manga azul. Não, mas é isso, é sério, Azumanga Dayo é por causa disso. É o mangá do cara que era o Azuma. Que publicava na revista que era o Dengeki Daio, por isso o Azumanga Daio. Criatividade. Aí já começa a trollagem do anime. Então, pessoal, fiquei com o Azumanga Daio, aprendo a receitinha da menina cantando Tsukuri Masho. Ai, Nekimashita! 私が出てないぞ、私が。 なんだよ、読みに取り柄なんかあんのかよ。 何？ いやー、あの喧嘩はやめてください。痩せましょう。 言わせておけば それは食べられるような食べられへんような、うん、これはなちゃうね。 大阪さん、私食べてみましょうか。 ちゃうね。 ちゃんちゃん。 Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então, voltando aqui, vamos com a primeira música da Loba. Oi. Oi. Sim. Sim. Então. Então. Eu escolhi aqui o encerramento do episódio 17 de Lucky Star, que é um encerramento que o cara canta a abertura e, tipo, é um seiyuu lá do anime. Ele fica dançando o encerramento todinho. É sensacional. Sensacional, cara. Pode botar todos os encerramentos aqui fora. Tem um que ele tem que cantar quatro músicas ao mesmo tempo. Que é... que isso? Muito bom, muito bom. É sensacional. Metade do Lucky Star é um encerramento normal, vamos dizer assim, né? E a outra metade é sempre o seiyuu do... do personagem que sempre apanha no Lucky Channel cantando, fazendo alguma merda. Alguma merda muito louca. Mas é muito bom. A abertura de Lucky Star cantada por ele é espetacular. Porque ele tenta fazer a dancinha das meninas do Lucky Star, sabe? Ele sozinho. Na praia. Na praia. Não, fala que ele faz também os efeitos sonoros, né? Isso. É muito bom, cara. Eu não gosto desse anime, então. O Lucky Star tem várias músicas bonitas que a gente podia botar aqui. Por exemplo, o Luke já, até já colocou uma, né? Que é elas cantando o Xalá Rei Xalá. É. Absurdo, absurdo. A Loba cantou bem, bem melhor que ela. Que ela canta gritando, absurdo, desafinando. Rasgando, desafinando é uma coisa absurda. Ai, arreirando. Então, Loba, diga de novo qual que é a música. É o encerramento do episódio 17. Que é a abertura cantada pelo seiyuu lá do cara. Então é isso, pessoal. Fiquem com o encerramento do episódio 17 de Lucky Star, que é a abertura de Lucky Star cantada pelo Shiraishi Minoru. Oksan, danna ja fumanka ai? Domo, Shiraishi Minoru desu. Sa, sore dewa kiite itadakimashou. Ai, mai, sanshai, sore furi tte koto kai. Cho, rappi, nura, feiru, na furi tte koto nai. Cho, yanjatcha, anjatcha, sonto kyaatcha, release yo, asei, asei. Fari, fari, darin, darin, please. Chas-chas-chara-chara, chas-chas-chara-chara, chas-chas-chara-chara-chara-chara-chara-chara-chara. Nanga daru, nanga deru, ai shiteru, are ikko ga chigatteru, nun, neamin, bogo, desu, bogo, oi. Ii kagen ni shinasai, kondetta, aitsu no oderu gara da, te iwairu, futsu. の女の子驚いた。そしてボッテンハリガレオカーにダラダラだ。ダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラ するわっわっわっわっわっわっ日曜日なのに機嫌悪いよどうするよ夏空気がいいのですかわいいフィーフェーフィーサフィーバイク駐車やん頑張って張り切ってダイダイピース Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Voltando, minha primeira música, eu vou normalmente pegar uma coisa meio normal fag, começando. Então eu vou fazer todo mundo lembrar da abertura do filme de Suzumi Haruhi no YouTube, o primeiro filme de Suzumi Haruhi no YouTube, que é o Koiro Mikuru Densetsu. Foi um episódio que eu olhei aqui e falei, caralho, eu estou assistindo. Se você assistiu na época mesmo, que ele foi o primeiro episódio, né? Que foi o episódio zero. Muita gente abandonou o anime ali, cara. Muita gente. Eu nunca vi Haruhi até hoje. Vamos banhar. Não, chega, Ana. Hoje é o meu dia, cara. A Ana não tá... tire o meu brilho. A Ana tá no meu lugar de hater do podcast. Não. É, só não assisto de 2006. Era de 2006 ou 2009? Um dia eu vejo. Assiste o primeiro que é melhor. 2009, um dia eu vejo. Tem, o 2009 porque tem a Endless Age, que são 8 episódios seguidos da mesma coisa. É só pular. Eu assisti todos. Eu assisti todos também. Que eu vejo. Quem sabe eu gosto. É, eu primeiro eu falei, ah, beleza. Aí o segundo, não. Não, o legal era assistir o Endless Age e começar a criar teoria no meio. Sim. É, será que esse episódio o Kion vai fazer alguma coisa? É tipo, fuck you everything. Você, não, Ivan, você criava a teoria, eles mudavam um pouquinho assim. Aí você ficava chocado. Não, não, mudou ali, ó. Não, teoria é importante. Mudou. Aí quando você chega no final do episódio de Endless Age, você percebe que não mudou nada. Foda-se tudo. Foda-se você. Raiva do final da história. Não, o problema é que você pensava, caralho, vai mudar. Aí eu comecei, Kyoku-kun, Dewa. Aí pronto, não mudou pra nada. Que pariu. A maior diferença que tinha era que tinha a cada episódio mais fanservice do Koizumi e o Kion. Sim. Ah, e também foi o prólogo pro filme da Nagato, né? Que porra. Agrega valor. Ah, meu Deus. Mas bem, pessoal, eu não tô falando do Endless Age, eu tô falando do episódio 0, o filme de Suzumi Haruhi no Yutsu. O legal do episódio 0 é que no final, depois que você terminou de ver o anime, você vê ele de novo, você percebe que eles fizeram a história quase toda, ela fez o roteiro quase certo, assim. Exatamente. É, tem a viagem do tempo, tem a alienígena que faz magia, tem o Esper. É... Não, depois do primeiro episódio você percebe que a história é real, cara. E o... Agora os bastidores do filme são mais fodas, cara. Minha personagem preferida de Haruhi é a Haruhi, né? Mas eu, se fosse o Kion, eu acho que ele devia ter dado tapa mesmo nela. Cara, a Haruhi é uma vadiazinha, você sabe disso, né? Pois é, eu nem reclamo, o pessoal fala e tal. O Kion tinha que ter dado um soco nela, quando ela tentou embebedar a Mikuru. Ela abusou da Mikuru. Não, abusou, ela tava abusando desde o começo, né? Inclusive, ela conseguiu vários computadores por causa da Mikuru. Olha o assédio sexual. É, descarado, totalmente. Mas, pô, mas aquele ali era exagero extremo, né? O pior desse anime de 2006 é a trollada do episódio final, né? Não acontece porra nenhuma na porra do final. Vocês assistiram ele fora da ordem? Eu prefiro ele fora da ordem, eu acho mais legal. Eu assisti... Fora da ordem. Assisti na época que saiu. Eu assisti Fora da Ordem na época que saiu e eu assisti ele todinho no 2009, que aí tá na ordem. Ah, só Fora da Ordem. Poxa. O legal de ver Fora da Ordem é que depois você vê na ordem, você começa a encaixar, tipo, o episódio do show. Sim. Ela canta, a música é toda sobre a história do anime e tal. É legal. Bem, Haruhi é bom. Muito triste que a Ana não tenha visto. E mais triste ainda porque a Ana não vai gostar. Será? Eu sou imprevisível. Eu não sei. Sou imprevisível. Talvez ela goste do filme. O filme não tem como não gostar, pá. Não, se não gostar do filme, a gente para. Quanto mais pessoas falam isso pra mim, maiores as chances de eu não gostar. Muito triste. Só de pirraça subconsciente. Mas você só pode ver o filme depois de ver a série. Você só pode usar. Ana adora escudez. E... Vou de Art Online, fica aí. E Yosuga no Sora. Vocês calem a boca. Yosuga no Sora. Dark Ana esses dias, né? Então fique aí com Koi no Mikuru Densetsu de Suzumi Haruhi no Yutsu. agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então aqui na segunda parte, vamos tudo de novo. Ana, por favor, sua segunda música. Eu de novo já? É, você de novo já. Eu vou então de... Retalha, encerramento. Faça um círculo, é a terra. Eu faço um círculo, é a terra. Mas eu prefiro a versão da Rússia. Acho que mais legal é da Rússia. Eu escolhi a versão. Escolhi a versão do América, porque ela tem uma batida no começo que é meio insano, assim. Mas todas são muito boas, assim. Nenê, mana. Nenê, papa. Isso gruda na cabeça. Socorro. Eu nem sei o nome da música. Acho que é Tiquinho. Acho que é só Retalha e Jinteme mesmo. Daí tem a versão de cada personagem. Será que algum dia o cara de Retalha vai fazer o Brasil? Poxa, até hoje não tem? Não tem? É, não tem o Brasil? Não, o Brasil não tem. Tem Cuba. Tem. Não sei se tem outros países da América Latina. Eu sei que tem. Tem Cuba. Aquele que só fizeram Latino ou Retalha. Não lembro. Ele podia lançar pra Copa, né? É, pois é. Daria uma boa publicidade, assim, pra todo mundo. É, Marukaita e Tikyu. Acho que faça um círculo é a terra. Exatamente isso. É isso aí, faça um círculo é a terra. É, Retalha eu gosto. Mas Retalha, eu falo assim, Retalha é um anime de comédia, mas ele é, desse, é do tipo que eu acho que você ia gostar. A gente no anime mesmo nem tem nada, só na imaginação das fãs. Ainda bem, porque... O anime é bobão, assim. Basta! Basta! Eu só não gosto do Gatalha. Gatalha... Quem? É porque tem o Tibitalha e na segunda temporada do anime tem o Gatalha. O mangá também tem o Gatalha. Eu não vi o Gatalha. Que é todos eles transformados em gatos. Isso aí ia ser bacana, hein? Por que não, né? Acho que a Lobo gostou da ideia. É óbvio. Na primeira temporada, o time Itália fica revoltado porque o... Acho que é o Austro. Não, é o... Caralho, é o Império Romano. Tem um cara lá que é apaixonado pelo Itália, porque não consegue acreditar que o Itália é homem. É o Império Romano. Otomano. Otomano, né? Na segunda parte tem uma luta, acho que da Hungria contra não sei o quem, e o cara descobre que a Hungria é mulher, o cara fica, como assim? Mas bem, eu gosto muito de Retalha, Retalha é engraçado. A melhor coisa é os Estados Unidos indo até o Japão pra ver os costumes japoneses. Nossa, esse episódio é muito épico. É absurdo. E o mascote dos Estados Unidos é um alien, acho isso muito engraçado também. Ah, você tem que ver o filme. Pior que eu não vi o filme até hoje. Tinha que ver mesmo. A Thalia me fez tirar um 10 num relatório, porque eu não sabia o assunto da apostila, eu não tinha lido. Aí eu fui fazer baseado em Retalha e consegui tirar a nota. 10. Tá vendo, cara? Retalha é cultura. É histórico. Cara. Não, era engraçado o jeito que eu escrevi, era tipo assim, Itália era como se fosse uma criancinha que ia chorar no... Sério, Lobo? Sim. Eu falei Retalha, eu quis dizer Itália. Não, sim, eu entendi. Você falou Itália, mas você escreveu assim mesmo? Sim. Essa é meu iPhone, cara. Meu Deus. Eu escolho bem meus verbos. É, ouvintes, criancinhas que não estão no colégio, não façam isso, por favor. Gente, tem um vídeo na internet, não sei se já comentei isso, de uns piá que fizeram um trabalho com fanarts e aoi de Retalha na sala de aula. É, eu vi. É. Eu vi. Como que é, então, a Rússia entrou, não sei, invadiu não sei quem. Eita. Deixa eu fazer um relatório sobre um monte de história, assim, aí eles fizeram... Tem algum país da África, Retalha? Não, não tem niggas. Não? Não. Não, tem niggas, não, que tem mais... Morenão é o Cuba. Tem Cuba? Tem Cuba, sim, cara. Cuba sempre tá lá brigando com os Estados Unidos. Se esperar. Essa relação de sumbeiro. E o Cuba se liga com os Estados Unidos e é amigo do Canadá. É absurdo. O Canadá é o deslocado do grupo. Ninguém enxerga o Canadá, assim, ele tá sempre invisível. Nem o Koala enxerga o Canadá. É. E o Russo é muito, muito certo, assim, tipo, ele é muito psicopata, tipo, é muito a Rússia. É o espírito da Rússia totalmente aqui. Ah, mas eu acho a Suécia mais psicopata do que a Rússia. Suécia, eu não lembro da Suécia. Você tem que ver depois, quando a Letônia foge da Rússia e... Sim. Aí a Suécia quer fazer a Letônia de esposa dele. Sim, lembro. É muito louco. Mas bem, Anandinha, por favor, de novo, diga a sua música pra gente encerrar essa parte de retalha. É, o encerramento de retalha... Como que era mesmo? Marukai Tichiki. Isso. Versão América. Music. Put your hands to everybody, and everybody just put your hands. Music. Put your hands to everybody, and everybody just put your hands. Hey, hey, daddy, cola o chodai. Hey, hey, mami. Hey, hey, mami. Furitate no furubai no. A no aji ga wakurerare nai nda. Marukai de chikyu, marukai de chikyu, marukai de chikyu, ore Amerika. Marukai de chikyu, jitto mite chikyu, hyotto shite chikyu, ore hiro. の世界をお菓子で表現する。これこそがヒーローの証さ。丸描いて地球、丸描いて地球、丸描いて地球、俺アメリカ。丸描いて地球、ハットして地球、ふんぞり返って地球、俺ヒーロー。たっぷりのバターでお腹いっぱいのレシピ。 Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então, agora, segunda música do Luke Lucas. Eu vou zerar esse podcast com a música dele, o maravilhoso homem de aço Paco Fogore. Sim, ele, Paco Fogore. Eu não consigo repetir tantas vezes Paco Fogore sem me irritar. Eu sei que você ia falar é um Sidney Magal. Paco Fogore é incrível. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo. Mas o Fogore é o Sidney Magal dos animes. Totalmente, cara. Chorando. Incrível. Quem que se cara? Fogore. É do Gashbel, com o Dick no Gashbel. O nome da música é... O nome da Sandra música? Rosa Madalena. Não. Diga o nome da música, Luiz. Agarrando os... Que no Brasil... Em português, com o quê? Foi censurado para Vamos Dançar o Dia Todo. A música começa falando é... Titi, titi, titi, opai, boim, boim. É... Que seria peitos grandes, boim, boim. Peitos, tetas, boim, boim. Agarre. Boi. E no Brasil vamos é? Vamos dançar o dia todo. Versão safe for work. Não, e o melhor de todos é que na capa do anime, tipo, a capa do CD é ele agarrando o peito de uma mulher loira, né? E no Brasil é censurado. E no Brasil eles censuraram de uma maneira tão porca que eles pararam o frame, botaram um negócio por cima, assim, tipo, no peito e pronto, tá lá. Foi. Então, essa beleza aí. Aí, lidem com isso. Eu não sei como esse personagem ainda fez sucesso pra caralho no Brasil, cara, na época. Ele foi censurado, bicho, coitado. O Fogore tem o personagem dele, que é o demôniozinho que ele anda, é o demônio mais inútil de todos. Sim. E todos os poderes dele só servem pra diminuir a força dele. É uma merda. Campeão, hein? É um lixo, velho. O Gashbel não é bom, mas ele tem essas coisas, tem umas engraçadas que dá. Sim. Tem o Veron também, que não deu pra botar. Todas as músicas do CD do Paco Fogore são muito boas, cara. Excelentes. toda a grupo do Parco Fogo, aquela mulher peituda que ela só serve pra balançar os peitos. Cara, incrível. Mas é isso. É, melhor música de todas, melhor música do podcast, não precisa de mais. Vamos terminar o podcast por aqui? Não. Mas então, Luke, fala mais uma vez o nome da música em japonês, por favor, pra gente botar pra tocar. Titi, titi, opai. Boim, boim. Boim, boim. Opai. A dança dessa música assim, é genial, cara. Tem que dançar na evento de anime, do mesmo jeito. Vamos dançar a noite toda. É incrível, cara. A dança é incrível, incrível, incrível. Titi, o pai, boi, boi. Titi, o pai, boi, boi. Moge, moge, moge. Moge, moge, moge. Chichi wo moge, moge puririn poyon moge, moge pororon puyon moge. Mamaru chichi chi sankaku oppai, roketto boy. Yasushiku, ikinari, bimyou ni, renzoku. Chichi chichi wo oppai, boim boim. Chichi wo pai, boim boim. Moge, moge, moge, moge. Chichi wo moge. Moge. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então é isso aí, agora é a vez do Bebop. Bebop, sua terceira, segunda música, desculpa. Encerramento de Shirokuma Café, não sei qual o número desse encerramento, que é bem aleatório para os encerramentos. Lhama Mambo, que é um ele ama de mambo. Uma lhama. Isso. Shirokuma Deliver. É isso. A lhama... Vou contar um pouco da história da lhama, aí para vocês entenderem, quem não conhece. Shirokuma Café é um anime infanto-juvenil, vamos dizer assim. É aquele anime infantil, mas com piadas para adultos também, que nem alguns filmes da Pixar e tal. Eu acho que o Bebop gosta do Shirokuma Café, porque o Shirokuma tem o mesmo nível de piadas que o Bebop. Cara, eu sou o ídolo dele. Ele é o seu animal espiritual. Com certeza, cara. O Shirokuma é um cara. E é engraçado que o mangá é um joseiro. Pois é. Tipo, mas tá quase demais aí. Mas eu até entendo, eu entendo. O jeito como ele... como a história se desenrola, eu acho que é mais voltado pro feminino mesmo. E com certeza não é pra criança. É, com certeza não é pra criança. Diferente do que o Bebop falou. Não, mas não, dá mas pra foi o que ele falou, tranquilamente. Dá pra assistir, mas tem umas piadas ali que vão além. Assim. Não vai pegar, entendeu? Tem piada pros dois níveis. Assim. Até porque, crianças, vocês não devem seguir o exemplo do Panda, porque o Panda não é uma pessoa seguida. Muito menos mas, o Pinguim, né? Ah, o Panda é a juventude japonesa, cara. O Pinguim é o pegador, cara. Tipo, quando eu comecei a ver esse anime, ai que bonitinho, vai ser tipo o desenho da cultura de antigamente. Exatamente. Só que não. Exatamente. E assistiu todo ano? Não, eu parei nos 50 e poucos. Mas eu acho que só tem 50, não? Sério? São 50, eu parei eu antes. Acho, mas eu parei bem antes. Ele acabou? Então, não, então eu parei antes. Acabou. Devo ter visto uns 20. Acabou já? Acabou. Poxa, eu tenho que alcançar então, sabe? Então, a lhama. A lhama é um bicho que você vai no zoológico, por exemplo, você não vai especialmente pra ver uma lhama. É verdade. Você vai, sei lá, pra ver o panda, o panda, o urso polar, o leão. Girafa, é, elefante, leão, macaco. Mas a lhama fica lá vazia. Até o bicho entendeu? Preguiça. Você vai ver tudo menos a lhama, basicamente. Aí a coitada da lhama fica tentando os 50 ou mais episódios do anime inteiros, assim, tentando chamar atenção. E nunca consegue. Ela tenta se destacar de algum modo. Aí ela faz um mambo, né? Ela até tenta cantar algumas vezes durante o episódio, mas eles não deixam. Aí acaba ficando só pro encerramento mesmo. E é muito bacana. Porque até no próprio encerramento ela não aparece muito. Quando ela aparece, acontece alguma coisa. Coitada da lhama. A Lyama quer que o senpai noticie ela, mas ele nunca vai noticiar. Nunca, cara. Eu acho que se a Yama não tentasse fazer as pessoas quererem ver ela, que nem o Panda, talvez ela tivesse mais sucesso. O Panda, ele só dorme o dia todo. Cara, ele só dorme, trabalha, acho que 2 vezes por semana, 2 horas ou 3 horas por dia, reclama porque trabalha muito, fica cansado, e depois quer aprender com a preguiça, como viver como uma preguiça. Porque isso, ele tá cansado, ele é um... da vida dele. Isso que ele é um panda de meio período, né? É, ele é um panda de meio período. Ele nem é um panda de período integral e acho que trabalha muito. E ele é um panda que trabalha como panda, pessoal, só pra avisar. O estranho é o pessoal ir pro zoológico pra ver os animais, sendo que eles convivem normalmente na cidade, nos cafés, nos bares. Mas eles vão pro zoológico pra ver, sim. Mas eu acho que é porque no zoológico tem serviço. Eles fazem serviço pra eles. Fanservice. É demais, cara. É porque o panda, ele tem que trabalhar, né? Ele tem que balançar, ele tem que pular no coisinho, ele tem que entreter as pessoas. Ficar só rolando no chão. É, só que ele forga, né? Ele acaba dormindo. Mas é esse, anime. Esse anime é muito bom, perdeu até uma saudade agora. É isso mesmo. É bacana também ver eles conversando lá no café. O Shirokuma sabe como atender os clientes. Sempre com uma piada bacana. Ah, só pra quem não tá ligado, trocadilhos dele. É o urso polar, pessoal. É o café do urso polar. Isso. Urso. Tem o café também do urso pardo, né? Aquele urso lá do Canadá. Cara, é pardo. Não, spoilers. Não, spoiler. Mas tem o café dele. Não é spoiler. Ah, pra mim é. É o café dos bad boys, entendeu? É, não é um café. Onde vai jacaré, leão, é, os bichos. É um bar. Eu sabia que isso existia até hoje. É um bar do motoqueiro. É muito foda, hein, Bilado? Eu não sabia que isso existia até hoje. O Shirokuma é o bar, é o café diário, né? É tipo, é como se o Shirokuma fosse o Negishi e o Grizzly fosse o Krauser Sama. Isso. Ele é tenso também. O Grizzly é tenso. Então é isso, Bilado. É. Posso fazer uma pergunta sobre o Shirokuma Café? Fala. Eles usam Parmalat? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá, trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Nível Bebop. Bebop só fez completar, hein. Então, pessoal, fiquem aí com um dos encerramentos de Shirokuma Café, é Yamba Mambo, né? Isso, Yamba Mambo. La Mambo. La Mambo. Marui me to fusa fusa nake, Andes kara no kurimono de. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Loba, por favor, sua segunda música. Olá, então eu resolvi trocar aqui. Aí eu peguei a de Zansonara Zetsubou Sensei, a abertura Ringo Mogrebin, que é tipo muito louca. E é isso. Very crazy. Zetsubou está. Esquizofrênica. Vocês já viram esse anime? Eu não vi. Eu vi a primeira temporada e... Eu não vi... Qual que é a música mesmo? Ringo Mogrebin. Ah, tá. Eu só vi uns pedaços. só pra não ficar falando pouca coisa, vocês querem que eu fale do anime? Pode falar. Então tá. Então, é sobre uma menininha que ela tá toda feliz girando, gira, bomba gira, gira, e ela gira debaixo das cerejeiras, e aí ela tá girando. Liguriça. Ela tá debaixo. Gira, gira, tá gira, gira. Da... Vai ter uma vira, vira, vira, vira. Então, quando ela para de girar, ela vê um homem lá se matando na geladeira. Na geladeira não, debaixo das cerejeiras. Aí ela fala, olha, você faz que nem o meu pai. Aí ela tenta salvar ele. What? E tipo, ele fala, ah, você queria ter me matado? Você queria ter me matado? Tipo, então é isso, o anime é sobre uma garota super otimista e um professor desesperado. E ele tem um monte de alunas que cada uma tem uma característica muito louca. Tipo, tem uma stalker, uma garota que gosta de rabos de animais, uma fujoshi, tem uma estrangeira com dupla personalidade, tem uma imigrante legal, tem uma hikikomori, tem muita gente. Só gente boa. É uma comédia muito louca e essa música é muito louca também. Shaft, né? Shaft, né? Não sei. É um dos animes da Shaft que mais combina com a Shaft. É bom, cara. Magre. É bom, e é do... Bem, hoje cometa, né? Hoje cometa é foda. Eu não assisti, não vou falar nada. Ainda tem que assistir a segunda temporada, parei. Vou ter que começar de novo. Então, Lobas, diz só mais uma vez o nome da música, pra Toque começar a escutar. Bingo, magre, pi! Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então, pessoal, vamos para minha segunda música, vai ser a penúltima do podcast. E como minha segunda música, eu vou escolher uma música do anime Jungle Aitsumo Hale no Tiku, que eu esperava que outra música desse anime fosse escolhida, mas não foi. Que eu vou escolher o segundo encerramento, é o segundo encerramento da segunda temporada, o Fan Fan and Shout. E... que falar sobre Jungle Aitsumo Hale no Tiku? Experiência espiritual. O anime, pra começar, como a Lou tava cantando aí, a abertura do anime é uma lambada, que já é uma coisa estranha. O título do lambada? Anime quer dizer... Lambada? É sério isso? É uma lambada. Love Tropical é uma lambada. Caramba! O título do anime, ele quer dizer a floresta do Hale era feliz antes da Gu. E... Caramba! Eu sabia a tradução. E a explicação disso é porque a gente tem um protagonista que é o Hare, que é um jovem tímido, em seu auge aos 12 anos de idade, e que de repente, no meio da floresta onde ele mora, né, ele acaba tendo mais uma pessoa pra morar junto com ele, com a mãe dele, que é uma garotinha bonitinha chamada Gu. Ou pelo menos todo mundo pensa que é uma garotinha bonitinha. Só que na verdade, o Hare acaba descobrindo que a Gu não é apenas uma garotinha bonitinha. Ela é a Gu. Não existe explicação para o que é a Gu. Ela é a Gu, motherfuckers. Ela é a pessoa mais assustadora da face da Terra. Quando ela engole qualquer coisa, né? Inclusive as pessoas, dentro dela tem um mundo gigantesco que muda dependendo do humor dela e do interesse no momento. Ela pode se transformar numa mulher adulta. Ela pode crescer como ela tiver afim. Ela luta de submissão. Os membros dela podem ser cortados e ela pode fazer eles voltarem ao normal. Ela tem uma risada que é... Melhor não falar, né? Ela tem uma habilidade espetacular, cara, que é fazer desenhos que fazem você ficar com vontade de voltar pro útero da sua mãe de tanto medo. E ela pode, tipo, quando ela corta alguma parte do corpo, ela pode comer e crescer de novo, tipo uma planária. E a única pessoa que sabe que a Gu é desse jeito, ou que percebe que a Gu é desse jeito, é o Hare. Então a história é sobre o Hare tentando salvar todo mundo da Gu, entre aspas, né? E tem toda forma de conviver na floresta. Tem um tiozinho que tem uma pelagem em formato de coração. É muito louco. Tem os animais chamados Pocutes, que é só uma carinha humana com umas orelhas assim, as pessoas comem eles. Tem a mãe do Piak, caso à parte também. É, tem o pai do Piak também, é um caso à parte. Tem o médico tarado do colégio. Tem um professor que fica dormindo a aula toda. Tem o cara que anda direto sem camisa e não consegue parar de rir. Tem uma galerinha, assim, bem bacana. É um anime... Com certeza você vai rir, cara. Você vai rir e seu cérebro vai explodir também. É um daqueles animes que você vai chorar de rir, literalmente. Em algumas partes, literalmente. É um anime que... Pronto, ele é um anime que, diferente de Kill la Kill e de Shingeki no Kyojin, não adianta o que você imagina que vai acontecer. What? Vai acontecer diferente. É um anime total e completamente imprevisível. Quase um FN Light, gente. Não fala isso. Haregu é muito bom porque... Eu tenho problemas com Haregu porque eu não sei onde é que se passa aquele negócio. Porque uma hora ele parece muito Brasil, aí parece que ele mistura com África. É uma floresta tropical. Tipo, parece que mistura com... É uma floresta. É uma mistura de todas as florestas que existem. É uma floresta tipo, tropical. A gente vê que... Só que na segunda temporada, na segunda metade da segunda temporada e em quase toda a terceira temporada, é tudo na cidade grande. Inclusive tem um... Spoiler. Pequeno spoilerzinho, quando eles sabem que vão pra cidade grande, o Hare imagina a Gu gigantesca como se fosse a Guzilla acabando com a cidade. Aí do nada a Gu lê os pensamentos do Hare e fica pensando, seria uma boa ideia? Com aquela carinha de Dagu, tipo. É incrível. É, e bem, é um anime espetacular. Esse encerramento é genial, que é um encerramento que tá todo mundo cantando e dançando músicas. Danças estranhas, a Gu faz um gato como trombone. É demais, cara, é demais. Dentro da Gu tem um gato infinito também, né? Que é um gato que não termina, assim, tipo, ele é um gato eterno, assim, infinito. Ele anda pelo fundo da tela pra sempre, assim, tipo, ele. Um gato infinito. É muito legal. É o melhor anime sem sentido que eu já vi na vida, eu acho. É demais. Isso é top. É incrível. Todo, não tem um episódio, cara, de Gu que não seja legal. É incrível. Inclusive, quando eu assisti Gu com os amigos meus, há muito tempo atrás, a gente tinha a ideia de fazer um cosplay, todo mundo indo com os personagens da Gu, só que no final não rolou. E detalhe que, tipo, pra todas as pessoas da cidade, ela parece uma garota fofinha, bonitinha, é moe pra caralho. É o rosto fake. E só o Piazinho que vê ela sendo psicopata. Daí, tipo... Eu sei que tem umas horas que ela fica com o rosto normal e o pessoal tá nem aí. Então é isso. Django Aitsumo, Hale no Atigu, encerramento da segunda temporada. Fanfan in Shout, que é da Sister Mayu, que é a mesma que canta a abertura, Love Tropicana. Let's go. Let's Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Então, pessoal, vamos aqui para a última parte, considerações finais e a última música. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, não vai ter uma pessoa que vai escolher o tema, cada um vai sugerir um tema e vocês, ouvintes, vão escolher. A gente vai botar um formulário, do mesmo jeito que a gente fez na edição 13, vocês vão escolher qual que será o tema da próxima edição. Então vamos começar aqui com as considerações finais e com a sugestão de tema do Luke Lucas. Oi! Bom, o tema incrível vai ser música de mangá. Como? Tá música boa. De mangá? Você... Okay. Eu... Gostei e já tenho tipo, uma. É votem tipo nessa. Beck, Nodami, que mais? 20th Century Boys. 20th Century Boys. Eu não tenho nada, eu botei qualquer coisa. Vou convocar o Minasuke inteiro pra votar nesse tema. Isso, tchau, boa noite. Nenhum consideração final, cara, só isso. Tá, peitos, seios, vamos agarrar todos. Mas eu ainda prefiro bundas, que nem o Space Dandy. Que nem um dandy, ok. Que eu sou um dandy, só não estou nos passos. Você é um fanfarrão. Sou nada, sou um dandy, sou elegante. Você não é dandy, você não fala meu bem no final da frase. Se eu falar meu bem, isso é estranho, né? Você tem um furinho no queixo? Você tem um topete elegante? Topete eu já não tenho mais uns 3 anos. Ah, ó, ó. Tudo que falava mal do estilo de cabelo do dandy, cara. Não, eu falei mal do que tinha cabelo de milho. Não, do dandy é bacana, pô. Do dandy é um topete estilo. Eu gosto mais do topete do cara do Buzzer, é mais zoada. As considerações finais agora, então, da Lobachan. E qual que é o tema para a próxima edição que o pessoal deve votar? Olá! Músicas brasileiras em anime. Não música dublada, mas música brasileira em anime. E é isso. É legal que você já percebeu que a única forma dela falar alguma coisa além de oi ou olá nas considerações finais é realmente pedindo para escolher alguma coisa. É que eu não tenho nada para falar. Olá. Oi. Oi. Então, Ana Tchan, por favor, suas considerações finais e qual que é o tema que você sugere para a próxima edição? Foi divertido, como sempre. Tema que eu sugiro, não é tão legal quanto os outros, mas é músicas de anime que você pode usar para fazer exercícios, tipo academia. Bom tema. Eu acho que eu vou votar nesse. Eu vou votar nesse tema. Bacana, hein? Gostei. Cara, a ideia é boa. Eu acho que cara, esse tema é legal isso. Porque eu tô curioso pra saber as músicas de algumas eu já pessoas tenho uma, cara. Sobre isso. Já ganhou meu voto. Vê lá, você pode ter uma opção nenhuma das escolhas acima? Não. Tá difícil. Ok. E é isso, beleza. Então, o tema que eu escolho é um tema bem povão. Não sei se o pessoal vai querer ou não. Eu peguei bem aleatório, até porque eu prefiro que escolha um tema dos outros. Que é Shonen, que ainda não saiu, então quem... Uau. Espero que não votem, por favor, nisso. E foi legal o podcast, fiquei triste saber que a Ana é hater do jeito que ela é, mas... A gente quase expulsou ela do podcast hoje, né? Mas... Eu percebi um bullying. A gente não tinha percebido até agora, né? É assim mesmo. Ana vai tomar meu posto de hater, vai começar a falar mal de anime ti. Mas vão defender ela lá no fórum, cara. Mas vão defender ela lá no fórum, dizer que a Ana não é hater. E eu não sou hater. Vão começar a falar mal de Azumanga Daioh. Vai ver. Vamos apostar, então. Vamos ver como vai ser. A Dark Ana estava aqui hoje. Minha personalidade malvada. Acho que ainda sai mais coisa daí, hein, Ana? Você tá com medo de revelar. Ainda tem mais anime que você odeia. Aos poucos eu vou me soltando. Ah, o que eu tenho que ter problema? O primeiro anime cote que eu participei foi do hater. Já falei. Tô imobilizada. Tô imobilizada. Tô imunizada já. Chamaram o Samu, tá? Okay. Mas tem várias coisas que eu só não vi. Então, pessoal, gostei muito do podcast. Obrigado a todo mundo que participou. A gente vai ainda pro Bebop, que vai escolher não só um tema, mas também a música final desse podcast. Mas eu só queria desafiar as pessoas que escutaram esse podcast a esquecer as músicas que tem nele, porque essas músicas vão impregnar na cabeça de vocês por uma semana ou mais. Traz essa bebida que pisca. Opai, vim, boim. Fechou, hein? Fechou. Sandra Rosa Madalena. É, ainda vão lembrar de Sandra Rosa e Madalena. Vão lembrar de Sandra Magal. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo. Gente, para. Ao som de Sandra Rosa Madalena, Bebop, suas considerações finais. O tema que eu escolho pra votação é um tema que o Evilas falou quando foi falar do show dele, mas ele não lembrava, sei lá. Aí ele me passou. Como é que eu lembrava? Mais genérico. Eu não queria que votasse no meu tema. É, mas esse não é exatamente igual, né? O mais genérico impossível, seja lá o que signifique. Músicas normal pegue, né? Músicas genéricas. Que é bem parecido com o Shonen também, só que ainda é um pouquinho mais amplo. Né, cara? Então tá ruim pro pessoal. Cowboy Bebop, normal fag. Podcast de música. É, depende da música. É, pode entrar. Ah, tem aquelas aberturas de anime ruim que são, tipo, muito genéricas, assim. Vocês estão chamando Cowboy Bebop de genéricos? Acredito que qualquer abertura que você consegue casar Gureno e Yumiya perfeitamente entra nesse quesito, assim. Gureno e Yumiya é uma música genérica. Ela tem exatamente aquela batidinha ideal, assim, pra abertura, então. A gente podia botar músicas underground em animes mainstream. Olha aí, mais uma. O que isso quer dizer? As músicas que não aparecem muito, elas são esquecidas e tal. Tadinhas. Ah, entendi. É tipo o primeiro encerramento de Naruto. Ninguém lembra. Ah, eu lembro. O Indy, cara. Deu no meu celular. Normalmente já consigo cantar essa música. Cara, mas o primeiro normalmente marca. O 18º não marca. Ah, mas por exemplo, o Fox não marca. A primeira abertura de Naruto também não marca. O 8º encerramento. Então ninguém lembra. Oi, Vilado, a gente já tá tendo dificuldade aqui na edição 20. Imagina na edição 50. Que tema a gente vai elaborar? A gente pode pegar, tipo, música de Seinei, música de José, música de. Mas é porque Shunyai. Já foi. O problema é esse. Começa a pegar não, do não, ano. Não. Quando chegar Seinei, o retorno. Tipo, quando chegar na edição 25, aí vai ter Seinei 2. Não. Músicas de show. Segunda temporada. Vai ser músicas de Portugal. Músicas de segundas temporadas. Isso, olha aí. Mas acho que é válido. É um tema válido. Cara, músicas de filmes também. Músicas de filmes. E tem muito tema, Bebop. Né? Aí, Bebop, você tá falando aí besteira. Tem tema pra caralho. É verdade. Se acalma. Então, Bebop, termina aí. Qual que é a música que vai encerrar esse podcast? E fale um pouco do anime dessa música. É a música abertura de Excel Saga. A música é Ai Shui Seishin. O que eu falo do Excel Saga? Lopatinha, cante um pouquinho da música. Eu? Loba. Ai Seishin. Essa lembra isso? Banana. Abertura de Excel Saga. Ela cantou. No podcast passado ela cantou nisso no final. Ah, é. Sorewa Aijanai. Lembrei da primeira frase. Eu tenho que assistir de novo esse anime. É, cara, eu não gosto desse anime. Eu sei, Ana, a gente sabe. De novo. É engraçado, eu não gosto. Cara, eu sei, é engraçado, ela gosta. Nunca teve um podcast com tantos animes que eu não gostei. Você só gosta do World Girl, né? World Saga. Excel, Word. Meu Deus, de novo, sério? PowerPoint Saga, pronto. Eu vou embora. É um anime da Microsoft. Luke, você entendeu essa aí, Luke? Cidade do Bill Gates. Luke. Alguém me ajude. Luke, você pegou essa aí. Tudo. Eu não acredito. É muito difícil. Sobre planilhas. E na agenda aí eu chupando, tiro o café. Chupando planilhas. Chorando. Muito triste. Chora. Bipop, explica pro pessoal o que é Excel Saga. Sim, é uma organização que quer dominar o mundo. Onde tem a Excel e uma menina que tem problemas de saúde. A Hayato. Isso. E, e o chefe delas é um... Ipalazama. O Ipalazama que é o quê? É um bichone, né? Um bichone aí. Tem um cachorro. Meio maluco. É, aí a Excel tem um cachorrinho, que é o... A cadela. Cadela. Mente. A cadela, mente. Que canta no... No encerramento, sobre os problemas da vida dela. É porque a Anti era uma cadela de rua que a Excel pegou pra adotar, porque ia ser a comida de emergência, né? Na falta de comida eles iam comer a Menti. E você tem toda a trajetória da Menti tentando fugir, porque não é justo, né? É, e a Excel trabalha em vários lugares, né? Diferente. Inclusive conhece um dos melhores personagens do anime, que é o Pedro. Ela acaba com a vida do Pedro. Ela conhece? Não, ela acaba com a vida do cara no primeiro episódio. Coitado. Pobre Pedro. Pedro. Sem falar que a Excel fala com uma metralhadora, né? Verdade. Ela só ela ganha melhor que a Pony Pony. Vocês assistiram o dublado? Não, não assisti. Não. Nossa, só eu. A Pony Pony é pior, né? Era muito louca. É, mas pra mim o melhor personagem ainda é o Nabeshinka. A bichinha é demais. A maioria ali, se não todos os personagens ali, são bons, cara. A Ana recomenda para todos também. Tem aquele. Ele é do. Ele é o autor daquele outro anime que é tipo uns OVAzinhos falando sobre o Japão, alguma coisa assim. Mas acho que se eu visse de novo eu ia gostar mais de Excel Saga. Eu vi faz muito tempo e não dava pra pegar as piadas ainda. Assim. Acho que esse, se eu visse de novo, eu ia gostar. Ele não é ruim, não. Diferente. É que eu não entendia. Eu não entendia. Eu fiquei velho, o que tá acontecendo? Ó, tem um episódio final que é sangue pra tudo que é lado. Ah, daí agora eu, tipo, que nem... Eu lembro que no primeiro episódio, tipo, ela... Tinha aqueles bichinhos fofinhos que viravam monstros, né? Lembra do primeiro episódio? Eu tinha raiva daqueles bichos. Sim, então, tipo, eu não entendi. Né? Então, eu não tinha entendido, mas agora eu entendo a piada, entendeu? Tem um episódio lá, Cavaleiros do Zodíaco, que a Excel vai aquecer a Hayato, que tá congelada. E por algum... Eu não sei porque ela tira a roupa toda pra fazer isso, mas tudo bem. É, o Chun fez isso, pô. Você que não viu. Foi censurada essa parte. Pior é que eu vi. Tava num evento de anime que teve recentemente, e o anime tava tão fraco, que eu fui pra sala de clássicos. E passou um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, imagina qual. Você não entrou na sala de yaoi, por engano. Não, não entrei. Eu acho. Entrei na sala vendo o último episódio de Shurato, aí depois teve esse episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Aquecendo. Só vi as Fujiwashi na sala. É, cara, é absurdo, é absurdo. Mas é isso aí, Bebop, repete o nome da música, vamos encerrar o podcast. Tá, é Ai Shui Sei Shin. Eu desafio vocês a falarem 5 vezes seguidas Ai Shui Sei Shin. Ai Shui Sei Shin. Nem você falou. Ah, eu não consigo falar nenhuma. Ai, Ai, sushi. Acho que passou de 5. Já foi. Abertura de Excel Saga, quem canta são as Excel Girls. Direto das planilhas. Que são as dubladoras das protagonistas de Excel Saga. Isso aí. Então, fiquem com essa música. Tchau, né? Tchau. Super macho. それは愛じゃない愛はそれじゃない愛してみる といて、どんどん